Há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os oscilores. Oscilores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Oscillator, terceiro episódio e o primeiro a passar na frequência FM da Rádio Universidade de Coimbra. Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Nuno Pires. Durante a próxima hora estaremos por aqui a ouvir alguns temas com sonoridades geradas por osciladores elétricos. Vamos começar com Pierre Henry, ele que nos deixou no passado dia 5 de julho, ele que abriu também o primeiro episódio do nosso programa com Psyche Rock. Agora vamos ficar com Jericho Jerk, já roda em fundo, sejam muito bem-vindos. Jericho Jerk na abertura deste programa. O francês Pierre Henry. Les Hypersound. O experimentalista francês. Edição de 1967 pela Fontana. A seguir vamos ficar com Klaus Schulze, conhecido dos Tangerine Dream, também do projeto a par com Manuel Gotching, Ashra Temple. Angst de 1984. Retiramos de lá o tema que abre este trabalho, Freeze. Música criada para um thriller, um filme do Gerald Carge de 1983. Posteriormente lançado em modo de OST em 1984, portanto um ano depois. Ficamos então com Klaus Schulze e este Freeze. Thank you. Klaus Schulze. Trabalho Angst de 1984, foi produzido em 1983. De lá retiramos Freeze. Agora continuamos no universo Tangerine Dream, desta vez com Edgar Froese, um dos cofundadores. Trabalho de 1979, Stuntman. It Will Be Like Samoa. Estão ligados na Rádio Universidade de Coimbra ou também em podcast no iTunes. Sejam muito bem-vindos ao Oscillator. Iremos por aqui estar a ouvir alguns trabalhos com sonoridades geradas por osciladores elétricos. Edgar Ferroz, colega dos Tangerine Dream de Klaus Schulze. Há pouco falei de Klaus Schulze por atuar em Ashra Temple, assim como Manuel Gottsching. Depois esse projeto ficou só para Manuel Gottsching e passou a chamar-se só Ashra. Já estamos a ouvir o trabalho Blackout de 1978, uma edição pela Virgin. Manuel Gottsching, que nos visitou o ano passado no concerto de aniversário da Rádio Universidade de Coimbra. De Blackout, retiramos Shuttlecock. Shuttlecocks para Ashram. Primeiro Ashram Temple, depois o nome encurtou, a formação também, ficando só Manuel Gatching no projeto. Mais tarde, Errol Grafkopf e Lutz Ulbricht e Steve Baltz iriam voltar a juntar-se a Manuel Gatching aqui neste Blackout de 78. Ainda o Manuel Gatching a solo. A seguir, e hoje iremos andar muito por trabalhos germânicos e por alguns dos membros das mais míticas bandas de eletrónica germânicas. Agora vamos ficar com Peter Baumann, também ele conhecido dos Tangerine Dream, assim é que é. Esteve por lá entre 1971 e 1977, depois e recentemente em 2015 voltou a juntar-se para gravar algumas coisas, mas nesse mesmo ano voltou a sair. Vamos ficar com o trabalho então de Peter Baumann, Bicentennial Presentation, um nome muito complicado de dizer, e depois Harmonia com Brian Eno. Eu já vos falo desta super banda. Por agora então, este Bicentennial Presentation para Peter Baumann. We'll be right back. Bicentennial Presentation para Peter Baumann. Ele que colaborou com Konrad Schnitzler, que iremos ouvir lá mais para a frente. Por agora e a seguir vamos ouvir a colaboração da superbanda germânica Harmonia com Brian Eno. Eles terminaram em 75, 76, mas, portanto, os Harmonia são eles Michael Rother, dos Noi, Hans Joachim Rodelius e Dieter Moebius, dos Cluster. Eles acabaram, cada um deles seguiu com os seus projetos, mas houve a possibilidade de Brian Eno se juntar a eles durante um tempo e gravarem qualquer coisa, neste caso Tracks and Traces. Essas gravações aparentemente teriam sido perdidas, portanto eles não sabiam delas e só acabaram por ser editadas em 1997, portanto muitos anos depois decidiram dar ao nome do projeto Harmonia 76 o ano deste encontro. Tema que abre este trabalho, vamos companheiros. São os Harmonia e Brian Eno. Harmonia 76 Tracks and Traces, com a colaboração de Brian Eno, em 76. Depois, mais tarde, e um ano depois, os clusters chegaram então a formar-se. Inicialmente clusters escrevia-se com K, com participação então de Konrad Schnitzler, como eu tinha falado há pouco, mas vamos nos concentrar já em cluster com C, com Dieter Moebius e Anne-Joaquin Rodelius, que acabamos de ouvir enquanto Harmonia. Aqui, enquanto cluster, também aproveitando a visita de Brian Eno em 77, então, a lançar a faixa que iremos ouvir a seguir, neste caso Steinstein. Já roda. A seguir iremos ficar então com Konrad Schnitzler e Wolf Sequenza. Reta final deste Oscillator, ainda teremos tempo para mais algumas, fiquem por aí. Konrad Schnitzler, um dos cofundadores dos Cluster. A apresentar-se em 1980 com Wolfgang Sequenza, neste Consequence. De lá retiramos Fata Morgana. E damos por fim esta jornada germânica. Com sons minimalista dançáveis. A seguir iremos ouvir Steve Hillage num split, num 7 polegadas, split com Glenn Phillips, Ley Lines to Glass Dome Hill Lies. Vamos ficar pelo lado A, então, com Ley Lines to Glass Dome, logo a seguir a este Fata Morgana de Konrad Schnitzler. Ley Lines to Glass Dome de Steve Hillage, de 1967, uma edição pela Virgin, num 7 polegadas split com Glenn Phillips. Estamos no final do programa Oscillator. Iremos ficar com o japonês Isao Tomita, que nos deixou no ano passado. Ele foi compositor e ele tocava sintetizadores também. Ele escreveu em 1956 a música para o Comitê Olímpico Japonês. Em 74, ano de Revolução em Portugal, ele lançou com Debussy um trabalho chamado Snowflakes Are Dancing. Já está a tocar. Uma edição pela RCA Red Seal. De lá tiramos o Arabesque No. 1. Estas são as despedidas do Oscillator. Regressamos na próxima quinta-feira, às 11 da noite. Entretanto, podem passar pela nossa página no Facebook, Oscillator Radio Show, ou então ouvir-nos também no iTunes. Estamos por lá. Eu regresso para a semana. Até lá. Thank you.